e demais. E acordei no outro dia na casa de seus pais. Meu Deus, joguei pedra na cruz. Ela é TikTok, fila do SUS. Chata, mala, ela não para. Até na internet ela ameaçara. Subo no palco, ela tá na frente. No camarim ela tá presente. Twitter, Facebook, Orkut. Ela me persegue até no YouTube. Eu já tô cansado, até já inventei que sou casado. Pra quê? Vai entender. Agora minha amante, ela quer ser. Essa mina é maluca demais. Onde eu vou, ela vai. Não me deixa em paz. Ela é. Essa mina é maluca demais. Onde eu vou, ela vai. Não me deixa em paz. Meu chiclete, meu celular. Ela liga. Se eu não atendo, ela briga. Ela me persegue. Dia. Ela é um chiclete. Meu celular. Ela liga. Se eu não atendo, ela briga. Ela me persegue. Todo dia. Ela é um chiclete. Logo eu que sou assim. Fanfarrão tipo Charlie Chin. Me desculpe se não é o que você quis. Pego no meu pé, comigo não tem bis. Ela é tipo Bonder e eu James Bond. A nossa relação é tipo esconde-esconde. E nessa noite ela já me ligou. Desculpa, baby, mas pra ti eu não tô. Essa mina é maluca demais.